Você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se ele pode te livrar agora. Daniel, a esperança acabou junto com você. Essa cova é o seu fim, era o que os inimigos esperavam. Mas meu Deus mandou seu anjo forte e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Passei a noite nessa, mas estou saindo vencedor. E os meus inimigos foram destruídos da armadilha que eles prepararam pra mim. Ele livra e salva das sinais e maravilha no céu e na terra. Eu sou mais que vencedor. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se ele pode te livrar agora. A esperança acabou junto com você. Essa cova é o seu fim, é o que os inimigos esperavam. Mas meu Deus mandou seu anjo forte e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Passei da noite nessa, mas estou saindo vencedor. E os meus inimigos foram destruídos na armadilha que eles prepararam pra mim. Ele livra e salva das sinais e maravilha no céu e na terra. Eu sou mais que vencedor. O Deus de Daniel é o meu Deus. O Deus de Daniel é o meu Deus. Uma salva de palmas, galera!